a gente suando. A TV falou mais alto e a gente amando. O que que cê tá esperando? Já pensou? O ar-condicionado não quis ver a gente suando. A TV falou mais alto e a gente amando. O que que cê tá esperando? E um dia sem você parece um ano. Adriano Costa. A sign of time. Carroça da Saudade. I lost my life, forgot to die. Like any man, not frightened guy. I'm keeping memories inside of wonder and love. But I know I'm more than sad and more today. I'm with you, it's too hard to say. I single tear when I'm away. Wait and gone. Capas Cajazeiras. Bora, meu filho. Aqui é pegado, viu? Alô, meu parceiro Anderson De Castro, o cabeleireiro dos artistas. Tamo junto. Every time I hear your voice to hurt my name, you put the fire in with me. For life and take the rain, no turning back. I need you. Roça da Saudade. So many lovers, too many nights, facing the mirror that keeps you alive. So close together, so far apart, I'm so afraid without you. Ray on the river, I never cross. Wind and the ocean, the feeling is lost. I still believe that you cry for me. Will I survive without you? Like a fool, I was waiting. Like a fool, for you to come back. Fool, I was standing alone in the rain. Like a fool,

você, amor. Eu quero perder. Acho o boteco fechado. Tô rodando a cidade. Solidão tá no banco do lado. E a nossa música tocando no som do meu carro. Não tá fácil ficar sem você, minha menina. Sai da frente que a carroça chegou. Tô precisando beber pra emergência. Tô remoendo o que ela me falou. Dessa vez acabou, acabou. Tô procurando posto, uma conveniência. Tô precisando beber pra emergência. Essa moda tocando, eu me acabo na pinga. Não tá fácil ficar sem você, minha menina. Alô, trem! E pra cantar essa moda comigo, chega pra cá, Leone Rosa. Deixa comigo, Emerson Oliveira. Asas Livres. Nossa briga foi feia, tá tudo terminado. Por isso eu quero beber, mas só acho o boteco fechado. Tô rodando a cidade, solidão tá no banco do lado. Nossa música tocando, no som do meu carro. Não tá fácil ficar sem você, minha menina. Tô procurando um posto, uma conveniência. Tô precisando beber pra emergência. Tô remoendo o que ela me falou. Dessa vez acabou, acabou. Tô procurando um posto, uma conveniência. Tô precisando beber pra emergência. A moda tocando, eu me acabo na pinga. Não tá fácil ficar sem você, minha menina. Tô procurando um posto, uma conveniência. Tô precisando beber com emergência. Tô remoendo o que ela me falou. Dessa vez acabou, acabou. Tô procurando um posto, uma conveniência. Tô precisando.